Então vamos dar sequência na palavra que eu comecei semana retrasada, falando sobre quebrantamento, sobre frutos dignos de arrependimento. E o tema dessa mensagem não é mão que balança o berço. O tema dessa mensagem é arrependimento. Deus me levou a meditar sobre isso, a ponto de compartilhar com vocês essa mensagem, devido a essa dificuldade que nós temos de nos afirmar e não vivemos em uma montanha-russa, não. Aí ficou muito... Acho que o jeito que estava bem do tipo. Porque muitas vezes nós fazemos assim, nós entramos no cristianismo, nós fazemos parte do evangelho, nós dizemos que somos crentes evangélicos, pentecostais, protestantes, e todos os nomes que você muitas vezes usa para se intitular cristão, ao invés de simplificar, né? Sou seguidor de Cristo e pronto, sou... Acredito no que ele fez e vivo isso para a minha vida cada dia. Muitas vezes nós entramos a viver com Cristo, é como se você entrasse numa montanha-russa. Né? E aí você entra naquela montanha-russa, um dia você está lá em cima, animado, no fogo, vendo demônio, vendo miseravão e não aceitando nada de ruim para a tua vida, acreditando, animado, não falta nos cultos. Aí fala de célula, não quero participar da célula, e daí fala de outra coisa que vai ter, quero estar ali também. Você está extremamente animado. Aí, de repente, algo acontece. A decidona, que dá um friozinho na barriga. A gente dá aquele frio na barriga, de repente você está lá, já desanimado, não sabe por que está acontecendo aquilo, cansado, tenta e não consegue vencer. Meu querido, isso é algo real não só aqui na nossa igreja, não só aqui, na nossa, ou melhor, na igreja que é você, nessa congregação chamada Comunidade Gólgota. O corpo de Cristo, seja qual for a denominação, passa por isso. Você vai conversar com jovens, na semana ele está forte, ele está firme, ele está animado, na outra semana ele está desanimado, se sentindo o pior dos piores dos piores. Aí, de repente, na outra semana está lá ele de novo, cheio de fogo e tem oração, você não tem, eu vou mesmo assim orar. E aí vai compartilhar com você, já fala que a semana toda ele passou lendo a Bíblia, aí ele conta todo animado, como se aquela semana lá fosse definir a vida dele de fé inteira. Pô, irmão, eu estou a semana inteira lendo a Bíblia. A vontade que dá no coração de falar assim, misericórdia, sim, está lendo a Bíblia direto, irmão, não só essa semana. Porque isso é uma realidade, não é uma realidade? Comigo, às vezes, acontece isso. Será que é só comigo? Acho que também acontece com vocês. E devido a muitos momentos eu passar por isso, que Deus me levou e me compartilhou algumas questões que eu julgo ser de suma hiper importância, tanto para mim como para você entender. Porque muitas vezes, eu e você, nós estamos lá em cima, mas nós não criamos uma base, um alicerce, a ponto daquele aquele alicerce sustentar você por um bom tempo em cima, ou seja, bem. Parece que muitas vezes a gente chegar para os irmãos e falar que você está bem denota um orgulho da tua parte. Ou parece uma mentira. Não pode, pô, eu vivo na luta direto, por que que seu irmão está falando que o cara não passa a luta? Não. O fato de você enfrentar lutas, o fato de você enfrentar situações na tua vida, não quer dizer que você tenha que ficar derrotado, desanimado, abatido. Porque você vai passar. Jesus mesmo fala. No mundo tereis aflição. Porém, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu estou em Cristo Jesus, então, ou seja, eu também venci essas coisas que estão aí diariamente me atribulando. Então, quando nós pegamos texto como esse que nós vamos nos aprofundar na questão bíblica, nós vemos que o próprio João Batista e o próprio Jesus, ele nos traz esse entendimento de criarmos uma base, entendermos com a nossa mente que nós precisamos compreender algumas situações para que isso não nos abata mais. Não deixe com que você se torne uma pessoa desanimada ou fique ali constantemente um dia lá em cima, uma semana lá embaixo, uma semana lá em cima. Porque eu vou falar para você, muitos que eu já tive a oportunidade de aconselhar e acompanhar desse período que está abaixo, muitos desanimaram e se entregaram. Não conseguiram mais ter um momento de subida, de alegria, de emoção, de ver o alto, de estar ali todo empolgado. Quantos aqui já foram participar da montanha-russa? Vitor Ferreira do Amaral ali, que é só uma descidinha. Porque o sentimento é esse, você está lá em cima e você está bem. Né? Você está, meu Deus, aquela alegria, uma euforia. Então, a vida cristã, a minha preocupação quando eu penso nesse aspecto montanha-russa, é que eu e você nós não podemos tratar a fé cristã e as dificuldades diárias como esse período de permanecer baixo. Ah, hoje não estou bem, irmão. Hoje eu tenho que abrir meu coração, eu não estou bem. Hoje eu estou na luta. Ah, hoje eu estou passando por isso. O que eu quero frisar aqui e falar, não que você não tenha que ter essas lutas. Pelo contrário, você sempre vai ter. Porém, o ânimo de você, porém a tua força, o desejo de permanecer na vontade de Deus, o propósito de Deus para a tua vida, você vir aos cultos, você não desistir daquilo que Deus tem para você, isso precisa ser constante. Isso não pode ser altos e baixos. Isso tem que fazer parte da tua vida. E isso só vai se tornar parte da tua vida a partir do momento que você entender algumas coisas. O texto que eu gostaria de me entreter é o texto onde João Batista, lá em Lucas 3, quem está com a sua Bíblia, quiser acompanhar, o Pipe ele já tem falado muito sobre João Batista nesses dias, Lucas 3, a partir do verso 3, fala assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para remissão de pecados, conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escambrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Misericórdia. Então nós vemos aqui que esse texto, João Batista, ele está nos ensinando, tanto a mim como a você, a ter essa substância, né, a tomar aí o teu Neston, seja qual for o teu alimentinho, a ponto de você, independente da dificuldade, você entender, pô, eu estou passando por isso, mas isso não denota que eu seja um derrotado, eu tenho que viver desanimado. Estou passando por isso, mas da mesma forma como eu venci tais coisas no passado, isso que eu estou enfrentando também eu vou vencer. Não é assim? Quantos estão aqui vivendo no evangelho, ou seja, no cristianismo, menos que 5 anos? Erga a mão para mim, por gentileza, para que eu possa visualizar você. Aninha. Tem que o quê? Claro que tem. Você é minha irmã, por que eu não vou falar? E vou mandar você olhar para o irmão do lado, e não quero ver você não olhar. Pode abaixar. Obrigado. Está um chiado do miseravão aqui atrás de mim. Quantos menos que 10? Entre 5 e 10. Acima de 10. A grande maioria. Acima de 10. Então, eu e você, nós precisamos compreender o seguinte. Deus, ele morre, Jesus, ele morre na cruz. E a cruz não é simplesmente para gerar salvação para você e para mim. A cruz, muito mais do que isso, gerar um relacionamento íntimo com Deus para com você. A mesma intimidade que, se você ler lá em Gênesis 3, que você vê a intimidade que Deus tinha com o homem, que todo momento, no momento ali de, que estava entardecendo, na virada do dia, nós vemos ali que Deus vinha ter com Adão e Eva. E ali a palavra de Deus fala que eles tinham uma intimidade, um relacionamento. Então nós vemos que o maior propósito de Deus não é simplesmente gerar salvação por intermédio do sacrifício de Jesus, mas constituir um relacionamento com você de novo. Aí nós pegamos Isaías 59, versículo 2, se eu não estou errado, vou ver lá. Isaías 59, versículo 2, fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós vemos aqui tanto o profeta Isaías e a Bíblia em si nos trazendo entendimento, que o que faz separação entre eu e Deus, muitas vezes você talvez se questione, assim como eu me questionei muito tempo, mas hoje, graças a Deus, tenho vencido isso. Pô, eu falo, eu oro, tenho um momento de meditação, mas Deus não fala nada comigo. Só que Deus deixou de falar com você porque Ele não gosta de você, ou Ele não é Deus, ou Ele está mudo, ou está surdo, ou cego que não vê você, assim como diz aqui no texto. Não. Ele não, muitas vezes não é que Ele não fale com você, constantemente Ele fala com você, mas quem não está apto a ouvir é você mesmo. Mas por que que muitas vezes você não está ouvindo? Porque a palavra de Deus deixa bem claro aqui, que são os nossos pecados, são as nossas iniquidades que fazem separação entre eu e o meu Deus. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, algo acontece. O que que fazia separação? O que que o texto diz aqui? As iniquidades e pecados. Isaías 53, do versículo 3 em diante, Jesus, Isaías mesmo profetizando a vinda de Cristo e o propósito de Jesus, do Messias. Aí, de repente, nós vemos ali Isaías falando que Jesus ia levar o quê lá na cruz? Nossas iniquidades e nossos pecados. Ou seja, então, o sacrifício de Jesus não só é para me restituir a salvação, para me tornar merecedor da graça e merecedor da salvação, mas é também para me constituir um relacionamento íntimo com o Pai. Essa semana eu estava tentando convencer uma pessoa já de idade, vou falar até quem é essa pessoa, minha mãe, já está há anos que eu conheço, desde que eu me conheço por gente, ela a vida inteira na mesma religião e mesma igreja. E eu estava sentado com ela e eu pedi: Deus, me dê sabedoria para mim tentar levar a mãe a entender algumas coisas que diz respeito à tua palavra, e não o que a igreja evangélica diz contra algumas questões de outra doutrina, isso, aquilo, mas aquilo que está na tua palavra. E algo que me deixou muito inquieto no meu coração, que foi eu esclarecendo na Bíblia para ela. Ela olhou para mim assim e falou assim: não é bem assim. Isso que você está lendo não é bem assim. Eu falei: mas mãe do céu, está escrito aqui, minha mãe. Ela: não, mas não é bem assim. Você que está interpretando assim para me confundir. Eu falei: mãe, não é esse o meu desejo. Meu desejo é que a senhora entenda aquilo que eu entendi, aquilo que minhas irmãs entenderam, aquilo que, enfim, nós estamos entendendo, aquilo que o pai antes de falecer entendeu, aquilo que o meu irmão antes de falecer entendeu, a senhora precisa entender também. E ela teve por opção olhar para aquilo assim e falar para mim que ela tem por opção permanecer como ela está, do que ela ter que entender algo novo. E aquilo ali me deu uma tristeza no meu coração, meu querido, que olha, eu falei: meu Deus do céu. A mãe tendo por opção olhar para o sacrifício de Jesus e achar que é inválido, que não precisa pedir só para Ele, que tem que pedir para mais uma galera de abençoado e de muitos abençoados, de santo, para ajudar ela. E eu tentando ali esclarecer, ela optou em não olhar para aquilo e falar: não, eu não quero isso. Só que muitas vezes eu e você, nós não somos diferentes da minha mãe. Muitas vezes você se depara com dificuldade e luta diária na tua vida, que a mesma forma como ela tem a opção de olhar para um Cristo que ressuscitou na cruz e mudou a vida de muitas pessoas, e ter por opção achar que a forma como ela está vivendo está cômoda, está suficiente e boa, porque todas as pessoas se deparam com algo novo. A primeira tendência é se acomodar, porque vai ter que mexer, vai ter que sair do lugar, vai ter que se movimentar, vai ter que se expor para que haja uma mudança. Porque o ditado é simples: não tem como você viver coisas novas fazendo as coisas velhas. Não existe como. Se você quer coisas novas, você tem que começar a fazer coisas novas. Então, meu desejo é que de domingo a domingo, você ao entrar aqui na comunidade de Gólgota, meu desejo, creio que de muitos aqui, que estão aqui de domingo a domingo servindo você, é permitir que Deus mude a história da tua vida. Você crê nisso? Você acredita que Deus tem isso para a tua vida? Então, nós vemos que aquilo que separava, não separa mais. A Bíblia fala que o pecado já foi abortado. Ele não permanece mais na minha vida. Ele não tem mais poder na minha vida. Mas o que acontece? Diariamente, Jesus, ele vem, Ele morre por você. Você reconhece e confessa o sacrifício dele perante as pessoas, ou no teu individual, assim como você fez um dia. Aí, por fé, você precisa acreditar que aquela barreira que fazia separação entre Deus e você foi removido. Mas por que foi removido? Porque você é bonitão, porque você é musicista, porque você tem um cabelo mais comprido que o outro, porque você é barbudo. Não, foi porque Jesus quis tirar. Porque Jesus morreu, o ato de Jesus, e não o ato que eu e você vai morrer fazendo, nunca vai remover isso da minha vida e da tua vida. Aí nós vemos que Jesus tira, remove, mas para quê? Só para remover? Não. Para que Deus comece a ouvir você. Para que Deus comece a estender a mão dele para você. Para que Deus desça na virada do dia, assim como em Adão ali, e tenha uma comunhão, tenha uma intimidade com você. Possa conhecer os teus traumas, possa saber das tuas lutas. Ah, mas então você está falando que ele não sabe? Ele sabe. Mas o maior prazer dele é ouvir você falar. Porque todas as vezes que você se coloca em oração, todas as vezes que você compartilha algo do teu coração para ele, você está reconhecendo que ele pode fazer algo por você. Porque a partir do momento que você tem por opção em olhar algo que está errado na tua vida, mas você não abre a tua boca, você não compartilha para Deus isso, você está demonstrando para ele que você ainda é autossuficiente e você consegue resolver teus problemas sozinho. Através de psicólogo, através de várias outras situações aí. Ah, você está falando mal do psicólogo? Não. Louvado seja Deus, Deus capacitou eles para nos ajudar a nos conhecer. Agora, resolver o meu problema, ele nunca vai poder fazer isso. Ele pode me ajudar a entender algumas situações aqui dentro que estão me matando a cada dia, que me fazem eu estar lá em cima, e a hora que eu estou lá em cima, a euforia é tão grande, a alegria é tão grande de estar com Deus, a ponto que as coisinhas aqui, ó, aqui dentro, começam a me sufocar, começam a bater a ponto de me jogar lá para baixo de novo. E começa a acusar você. Espera aí, você está em cima, mas não esqueça que você tem isso no teu coração. Você precisa abandonar isso. Isso você faz diariamente, semanalmente. Você faz. Para os fumantes, que eu acredito que não tenha muita gente que fume aqui, mas para você que ainda fuma, quero tirar um fardo das tuas costas. Pare de pedir para Deus. Ou melhor, pare de lutar contra isso. Continue fumando e fume com gosto. Depois do café, que te dá aquela vontade, depois do almoço, que te dá aquela vontade, ou naquele momento que você está estricnado, está acelerado, porque algo está acontecendo, né? Algo está ali acionando o teu cérebro que você precisa ter uma calma, algo precisa amenizar a tua pressão. Aí, 9 segundos, a nicotina gera, assim, ai, que alívio. Não é assim? Ô, glórias, misericórdia. Pare de lutar, porque todas as vezes que você luta contra esse vício, você está demonstrando para Deus que você está tentando pela tua própria força, e você nunca vai parar, meu irmão. Eu, se há 15 anos atrás eu tentasse parar de fumar cigarro, que nem eu fumava 2 carteiras de Belmonte, não sei quantos fumantes velhos tem aí, que nem eu, Belmonte ou Plaza, que era para estourar mesmo, e lá de vez em quando, Marlboro, né? Só quando eu podia. E quando eu tinha o Marlboro, eu pegava uma de Belmonte e mudava de Belmonte na caixinha de Serrote, né? Mudava na de Marlboro, e a de Marlboro para de Belmonte, eu, qual que você quer? Não, quero Marlboro, então fume aí Belmonte. Se todas as vezes que eu lutasse, me prontificasse em lutar, assim como eu fiz, tinha dia que eu chorava, eu chegava na igreja fedendo cigarro, já uns irmãos, oh, glórias. Já olhava para mim, chegou. Eu tinha vergonha, irmão, de erguer o braço, às vezes, de orar a Deus, falar, Deus, pô, eu estou aqui de novo. Eu podia estar fumando maconha, cheirando pó, mas eu estou aqui de novo. Porque eu acredito que o Senhor pode mudar a minha vida. Só que quando eu pensava em fazer isso, algo no meu coração logo me acusava. Pô, mas você ainda está aqui, ainda fedendo cigarro. Isso quando não vinha o irmão abençoado, me abraçava na oração, ainda, irmão, não quero ir na frente para Deus te libertar desse vício. Me deixava mais mal, hein? Então, o que eu tenho para falar para você nessa noite? Que você tem que parar de lutar. Muitas vezes, quando nós nos prontificamos em lutar com a nossa própria força, quanto mais você luta, menos você vai alcançar êxito na área. Não é assim? Tanto que você vai conversar, a maioria dos caras que eu converso são assim. Pô, Brunella, mas você não sabe o quantidade de esforço que eu faço, homem. Tem dia que eu tenho vontade de esmurrar minha carne, de arrebentar ela, mas quando eu vejo, eu estou fazendo. Porque o segredo do cristianismo está nisso, em você reconhecer simplesmente que você não pode fazer. A partir do momento que eu e você nós reconhecermos que nós não podemos fazer, e através da oração compartilhar para ele, falar, Deus, eu não consigo vencer. Eu chego lá na igreja, eu vejo aquela irmãzinha, ou aquele irmão lá, olha, que dentro não é fácil de engolir ele. Eu olho para ele e já tenho vontade de ir embora. Claro que não acontece aqui, estou dando exemplo. Ou Deus, eu chego no meu trabalho, lá não é fácil. Meu trabalho não é fácil ser crente. Porque não é você lá trabalhando. Aí chega e fala ainda que não é você. Fosse você lá, duvida que você ia permanecer firme. Então, qual que é a nossa justificativa? É tentar criar meios para amenizar aquilo que nós estamos passando. Nós queremos muitas vezes atribuir poder ao mal que está sobre nós a ponto de olhar assim e falar, não, mas Deus ele me conhece, Deus ele sabe que não é fácil. Deus ele sabe que o que eu estou passando é difícil mesmo. Jesus, o Senhor morreu na cruz, eu sei, eu não consigo nem imaginar. Ficou 6 horas pregado lá na cruz, mas se o Senhor vivesse isso que eu estou vivendo aqui, não sei se o Senhor ia continuar sendo filho de Deus. Então, muitas vezes, hoje nós damos risada, porque o alvo é esse também, mas inconscientemente, às vezes, é isso que nós expressamos para Jesus e todo o ato dele. Tudo que Deus passou, tudo que Deus fez por amor a mim e a você. Então, quando João Batista se levanta aqui, ele fala, chama todo o povo raça de víbora, que ele vem com toda aquela palavra que Isaías declarou sobre ele, falando que precisava existir esse fruto digno de arrependimento, eu vejo que isso é um estilo de vida. Viver de acordo com o espírito que havia em Elias, a ponto que muitos, como o Pipe falou aqui, confundiram o próprio João Batista com Elias, na verdade, esse espírito é o mesmo espírito que habita em nós hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Então, esse mesmo estilo que João Batista optou em viver no deserto, vestir ali roupas extremamente underground e se abster de todo o luxo do McDonald's e todos os outros lanches aí, e ficar só comendo gafanhoto com mel, e viver ali no deserto profetizando, isso é um estilo de vida. Mas o estilo de vida de quem? De quem está lá em cima ou de quem está derrotado? Ou de quem está lá em cima ou de quem está derrotado? Na verdade, aqui o que eu vejo, tanto para a minha vida como para a tua vida, é que João Batista nos ensina que nós podemos ter essa constância no Evangelho. Mesmo que as tribulações venham. Eu acredito piamente que o momento em que Filomena, quem foi que pediu? Salomé, pediu a cabeça de quase igual, né? Quase igual. Pediu a cabeça dele. Você acha que o momento ali ele já não ficou sabendo disso? Foi um momento de grande angústia para ele. Mas ele sabia que o propósito e o chamado, o relacionamento dele com Deus, estava tão centrado no propósito dele, no qual ele existiu ali na terra, naquele período, a ponto que ele não hesitou em entregar a cabeça dele numa bandeja. Falou, está aqui, minha vida pertence a Deus, minha vida pertence a ele. E pode ver que os primeiros momentos de lutas e aflições que vêm para você, qual que é a tendência nossa? Já lutar contra a nossa própria força. Você acha que um homem ali que estava ali vivendo no deserto, todo metalzão, todo diferente ali, barbudão, feio, que nem ele era, se ele não quisesse entrar no soco com alguns, ele não tinha vencido uma galera lá? Eu creio que sim. Eu creio que João Batista era um cara, não era um cara de porte baixo, assim, tipo alguns pequenos aqui. Era, o Maia já fez um. Não tipo você assim, Maia. Então eu acredito nisso, só que João Batista ele tinha essa certeza no coração dele. Que Jesus era o Messias e que a função dele ali na terra já tinha se cumprido, que era proclamar a vinda, que era plainar ali a terra, que era declarar ao povo a vinda do Messias. Então eu e você nós precisamos ter essa característica no nosso coração. Quando João Batista ele fala sobre arrependimento e fruto do arrependimento, algo que mostra para mim e para você que o arrependimento ele tem evidências. Então não é algo, eu estou arrependido, Bruno, arrependido do que eu fiz. Como tem pessoas que eu conheço e já conversei, por exemplo, já fazem um mês, que eu estou tentando internar um amigo meu aí, numa casa de recuperação. Aí ele chegou para mim e contou toda aquela história, aquela sofrência dele, que agora está na moda essa palavra, né? Toda a sofrência dele ali, que ai, que eu não aguento mais, e estou matando a minha mãe, estou me matando, isso, aquilo, outro e tal. Beleza, o que você quer fazer? Quero mudar de vida. Então, amém, vou mudar de vida. Levei ele numa casa de recuperação. Na quinta-feira, no sábado de manhã, o telefone toca, o pastor da clínica lá falou, só liguei para te avisar aí que o teu amigo aí pulou o muro. Então, tá bom, né? Fazer o quê? Mas, se você encontrar eles, fale para ele que ainda ele tem um período de 24 horas, ele pode voltar. Oh, que joia, vou tentar. Tentei entrar em contato, não consegui. Depois de uma semana, a mãe dele me liga de novo. Ele de novo querendo. Eu falei, então, vamos ajudar de novo. Quem sou eu para falar que já não tem jeito mais? Vamos ajudar. Então, venho aqui para casa. Aí, teve uns dias que eles vieram aqui na igreja, fomos embora, ele foi junto comigo, ficou domingo para segunda. Segunda-feira, corri atrás de uma outra clínica, arrumei. R$ 1.800 era por mês nessa clínica, consegui de graça para ele. Daí levei ele lá, eu já trabalhei nessa clínica, aí falei para ele assim, nunca, não esqueço até hoje, falei, meu irmão, vou te falar bem real, se você não ficar aqui, não tem outra casa para me levar você. Mas por quê? Falei, só essa pergunta tua, você está demonstrando que você está querendo ir para uma outra. Então você entenda, A estrutura que tem, tanto espiritual como psicológico, e todo o corpo de trabalho da clínica é muito excelente, a ponto que, cara, se você abrir teu coração, Deus vai mudar a tua vida. Então, aproveita essa oportunidade. Beleza, foi. Passou uma semana, duas semanas, toca o telefone, a mãe dele, ele falando comigo, tô aqui, fora, vim fazer minha identidade, tô alegre. Deus falou comigo. Me ajoelhei no chão, daí de repente uma capa veio sobre mim, já todo espiritual, falei, glória a Deus, agora vai para frente, seu miserável. Daí falei para ele, só não esqueça, se quebrante, abre o teu coração. Ele só começou. Abra, expõe a tua vida. Compartilhe, fale com a psicóloga, fale com o pastor, fale com quem tiver aí dentro. Evite ficar com quem não quer, se apegue com quem quer. Ele tudo certinho. Foi ontem, uma mensagem no inbox lá do meu Facebook, não vou falar o nome, fulano fugiu da casa. Meu Deus. Daí já fui me informar, fui atrás de fato mesmo. 2 horas da tarde ele pulou um muro. O que dá aqui? Quantos? 4 metros? Isso aqui, ó. Até agora eu estou me perguntando como que esse miserável, eu fico imaginando quanto demônio não fez pé para ele subir lá. 2 horas da tarde. Geralmente, os caras que fogem da clínica lá, que já aconteceu, fogem de noite. A hora que está tudo apagado e tudo. 2 horas da tarde. Semana me ligou já de novo. Vamos fazer o seguinte, cria um meio que eu vá ficar aí com você. Eu te ajudo e não me afasto de você. E fico aí com você. O meu coração, às vezes, eu tenho vontade de fazer isso. Mas como eu não moro sozinho, tenho 2 filhas para mim criar e... Então, você vai conversar com pessoas que trabalham com isso, já aconselha não tomar essa atitude, a ponto que eu não tomei essa atitude. Mas uma coisa eu falei para ele. Falei, irmão, quanto você não se quebrantar, quanto esse fruto de arrependimento não ser gerado no teu coração, você vai passar em 70 casos de operação, você não vai mudar de vida. Então, por que eu estou dando exemplo dele? Quebrantamento. Eu não sei como você se encontra aqui hoje. Eu não sei qual que é a tua luta. Mas se existe algum pecado que já é de estimação tua, aquele pecado que você fica de semana em semana tendo que pedir perdão para Deus, às vezes tem até vergonha já de pedir para Deus perdão, eu vou falar para você bem real. Você ainda não se arrependeu disso. Você ainda gosta disso. Você pede perdão só porque você tem consciência que você está errando. Mas ainda não caiu no teu espírito que isso desagrada a Deus. Como nós trabalhamos na pregação passada, ainda não gerou uma tristeza no teu coração. Ainda não gerou uma repúdia daquilo que você está praticando. Você não está ainda com aquilo assim, pô, de novo, não vou mais passar por isso. Aonde eu dei aquele exemplo abençoado, de grande vitória, de 1 ano e 8 meses, da mão que balança o berço. Por que eu venci? Não só aquilo, como outras coisas. Eu cheguei na organização missionária, onde eu fui fazer meu curso, na Jocum, em Belo Horizonte. Eu já com essa luta, onde Deus falou comigo, eu cheguei em São Paulo, me deu um apavoro, um desespero, nunca tinha saído de casa, com 19 para 20 anos, falei, não, quer saber de uma coisa, vou voltar embora. Pensei comigo, falei, não, vou parar, vou pedir para eles devolverem um pouco do dinheiro, pego o ônibus e volto embora. Aí eu chegando quase, passando a Marginal Tietê para chegar na rodoviária, decidido já em fazer isso, uma senhora sai lá na frente com um coquezinho parecido com esse meu aqui. Aí ela senta, ela fica de... Ela vem no banco da frente, põe o joelho e faz assim na minha frente. Ela fala assim para mim. Menino, eu estava lá atrás. Deus mandou vir falar um negócio aqui para você. Eu falei, meu Jesus amado. Que é para você continuar. Não volte. Você tem que continuar. Porque Deus tem uma obra muito grande para fazer na tua vida. E se prepare, que o lugar onde você vai, tudo aquilo que está dentro do teu coração, Deus quer que você exponha para que Ele quer tratar você. Ela olhou assim, é um período de 5 meses, né? E era 5 meses mesmo o curso. Daí eu já comecei a chorar, tinha um monte de gente no ônibus, eu nem liguei, falei, ah, que você lasque, quem der risada de mim. Porque ali, alguém falou para abençoada que eu estava indo para lá? Não, ninguém falou, estava eu lá quietinho, mas Deus sabia. Eu estava decidido, eu decidi em voltar embora. E ali eu chegando, cheguei na casa, uma semana, uma miseravona. O Satanás usa uma abençoada lá que estava extremamente fraca, justamente para começar a me provar e fazer eu vencer a área que eu mais penava, que era a questão sexual. E ali, assim, de chegar assim, todo mundo, né, um exemplo, tinha todo mundo ido para um lugar que toda Jocum tem os momentos de culto, aí era numa outra base em BH, e lá eu tive que ficar, fui escalado em ficar cuidando da base onde eu estava fazendo curso. Só que eu achei que eu estava sozinho, dali a pouco deu uma chuva sem tamanho, quando eu escutei uns barulhos de portas, já eu todo pentecostal, falei, o bicho está aqui, está querendo me pegar, e já... Comecei a me aprumar ali. Eu tranquei todas as portas, a hora que eu chego no meu quarto, quem deitado na cama? Não precisa entrar em detalhes, né? Ô, misericórdia! Tava lá, pronto para me derrubar. Daí, na hora, me veio na cabeça, pô, mas ninguém está aqui, né? Depois eu peço perdão, peço desculpa, mas vai que não dá tempo, algo acontece. E graças a Deus, Deus ali falou, na hora que eu vi aquela situação ali, extremamente abençoada para a minha carne, que eu olhei para aquilo e falei assim, não, Deus, eu lembrei da senhora falando, abre o teu coração, deixe Deus tratar você. E ali é o único momento que eu lembro de eu ter falado assim, eu falei assim, a vontade minha é grande dentro de mim. Não falei para a pessoa, mas eu vou vencer isso. Pedi com toda a delicadeza, irmã, faça o favor de se arrumar novamente, sair daqui que eu preciso ler minha Bíblia. Oh, glória! Pensa fechada de porta, que tamanha tristeza que me deu. Mas ali eu entendi que Deus, Ele cria situações para curar a minha vida e a tua vida. Então, uma coisa que você precisa cuidar, entrando aqui num paralelo, cuide com aquilo que você ora. Que se você pede paciência para Deus, ou se você pede amor pelas pessoas, saiba que Deus vai criar situações para gerar isso no teu coração. Ele vai fazer isso. Então, muitas vezes você não está tendo êxito na vida porque você não está discernindo o teu dia a dia. O teu dia a dia, às vezes, é propício para você receber aquilo que você está pedindo, mas você não discerne, porque você é carnal. Você está preocupado com as coisas da terra aqui, e não com aquilo que é do espiritual para a tua vida. Então, meu querido, você precisa deixar com que o Espírito Santo, que só Ele pode fazer isso, quebrantar o teu coração. Eu não sei qual é a tua luta, como eu falei, eu não sei qual que é a tua fraqueza. A minha eu sei até hoje. E cada dia eu peço, Deus, é o Senhor. É o Senhor. Então, nessa noite, o meu desejo é que você saia daqui sabendo que você não pode resolver o teu problema. Até porque se você pudesse, eu tenho certeza que Jesus ia olhar lá naquela cruz e ia saber, ah, não. vai existir um dia que eles vão conseguir resolver os problemas dele, bem capaz que vou ficar aqui pendurado nessa cruz 6 horas. Vou sair daqui, ó, beleza, não sou o Messias, e tchau, e embora. Mas ele fez aquilo, porque ele sabia que eu e você jamais teríamos condição de vencer aquilo que nos aflige. Jamais. Vamos fazer tipo igreja de pentecostal? Olha para o teu irmão do lado, olha aí, Aninha, olha aí. E teu irmão, Paulo, olha para ela lá. Diga para ela assim, você não pode vencer. Fale, olha para o teu irmão e fale isso. Jamais você poderá vencer. Fala, Jesus. Eu e você não precisamos crer nisso. Que jamais vamos conseguir vencer. Eu já contei isso, não lembro se para todos, mas quando eu estava no meu martírio aí com o cigarro, eu cheguei numa roda de pessoas mais velhas do que eu e comecei a testemunhar daquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Eu lembro que um deles até encheu o olho de água e falou assim, oh, quem imaginava que você fazia isso, tudo que você está falando, falei, mas eu fazia. E Deus está me dando força para vencer isso. Aí eu saí da roda e entrei na minha antiga profissão, dentro de um caminhão, peguei um cigarro e voltei na roda de novo, acendi o cigarro, dei umas duas tracadas na hora que eu abaixei a mão assim, mas pensa num chute, que até hoje se eu mexer a mão aqui me dói os dedos. Mas me deu um chute na minha mão, mas um chute, que o cigarro foi pole. Vou longe. Ele falou, mas aconteceu lá? O que aconteceu? Ele falou, você está bobo, rapaz. Vem aqui contar uma coisa dessa para nós, emocionar nós aqui, falar de Deus, não sei o quê, de me vir aparecer com uma porcaria dessa na tua mão. Pensa na vergonha que me deu. Moral da história, fiquei só eu ali na roda, já não tinha mais nem roda. Voltei para o caminhão assim, tinha mais a carteirinha de cigarro, com uns 8 cigarros ali, olhei para Deus, falei assim, Deus, em fé, eu preciso vencer isso aqui. A ponto da minha mensagem condizer com aquilo que de fato eu estou declarando como fé. E eu peguei aquela carteira, eu amassei e falei, Deus, eu sei que amanhã ou hoje mesmo eu vou comprar outra. Mas eu quero, por fé, atribuir todo o poder de tirar esse vício de mim ao Senhor. Então tire de mim isso. Eu nunca mais fumei, irmão. Eu faz 17 anos que eu não fumo cigarro. Então, mas estou falando isso porque, mas você é... Não tem. A mesma forma que sou eu é você também. A única diferença, talvez, minha na época, que talvez você não tenha, é que eu comia a Bíblia. Falava para mim que eu tinha que ler a Bíblia, eu não gostava de ler nem livro da escola, ia ler a Bíblia, que eu não entendia nada. Mas ali eu comprei algumas coisas que me ajudaram, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a orar, comecei a ter intimidade com Deus, comecei a ser sincero com Deus. Falar aquilo que estava no meu coração. E de fato falar aquilo que eu precisava mudar na minha vida. Salmo 51, para nós sinalizarmos. Apesar que agora eu posso ficar aqui bastante, né? Porque a chuva aí não vai deixar nós ir embora. Então vamos ficar aí até umas 10 horas. Salmo 51. Olha o que diz aí na tua Bíblia. Para aquele que tem Bíblia, fala isso. Os que estão nos aplicativos do celular, não fala isso. Conselho. Continue com o aplicativo do celular, mas também compre uma Bíblia. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Está assim também na tua Bíblia aí? Não, esse não é um versículo, por isso que eu digo. Isso aí é abençoadão, o celular, mas não... Ah, pare, Mindjar. Qual que é a tua, Oliver Tree? Então não tem, duvido que tem. Esse salmo aqui, só para te situar. Davi chega num determinado momento da vida dele, que a Bíblia fala que ele tinha que estar onde? Guerreando. Todo rei tinha que sair junto. Todo rei tinha que estar junto no momento de batalha. Davi achou no direito, hoje quer saber, vou ficar de varde, já pelejei tanto, já lutei tanto pelo povo, vou ficar aqui de varde. Aí a Bíblia fala que ele dorme até umas 10, 11 horas, mais ou menos, creio eu que até um pouquinho mais, porque a situação que ele pega, a Batseba ali no pomar, tomando banho, provavelmente era depois do meio-dia devido ao sol. Aí, de repente, ele levanta, todo ocioso ali, sabendo que aquilo que ele foi chamado para fazer, ele não estava fazendo, que era estar na guerra. Aí ele está todo ociosão ali, pensando, pô, veja, podia estar lá junto com Joabe, Abissai, Abner, todos os outros soldados lá, pô, Urias, podia estar lá junto, estou eu aqui. Agora, o que, que eu vou fazer? Aí ele começa a andar lá no palácio dele, de repente ele abre a janela, quando ele olha, A Bíblia fala que ele olha, Batseba tomando banho, e os olhos dele logo, pronto, arrumei o que fazer. Já chamou o servo, já pegou uns binoquinhos, fica, ah, isso aí não. Chamou o servo e pergunta para o servo, quem é aquela mulher? E algo que a Bíblia, me chama muita atenção, porque a Bíblia, sempre quando vai falar da genealogia ou apresentar alguém, ela só fala, por exemplo, fulano é filha de tal fulano e pronto. Mas aqui nós vemos que o servo, conhecendo o coração de Davi, chega e já fala algo muito tremendo. Fala assim, ó, Davi, essa aí é mulher de Urias. Na cabeça de Davi, ele já tinha que, pim, falou, opa, Urias está lá me defendendo, está lá batalhando, lá em prol ao povo de Israel, e eu aqui cobiçando a mulher dele. Só que, meu querido, existem coisas na nossa vida que quando você levanta para nos oprimir, para roubar aquilo que Deus tem para a tua vida, ele não se levanta de qualquer tipo. Chega só para te atacar e te dar uns tapinhas em você e vira as costas. Não, o que se levanta para humilhar você mesmo. Ou seja, aquilo que está oculto no teu coração, se você não abrir o teu coração, não trazer luz para que Deus mude a tua vida, cedo ou tarde isso vai derrubar você. Ou está me amaldiçoando? Não, estou só trazendo esclarecimento verídico, real. Porque todos que eu acompanhei, biblicamente, você vê que isso aconteceu. Aí nós vemos aqui que Davi logo chega para o servo e fala o seguinte, ó, traga ela para mim. E a Bíblia fala aqui que ela é muito formosa. Só duas mulheres aqui na Bíblia se relatam como muito formosa. Esther, a rainha Esther, e Batseba. Então, quando fala muito formosa mesmo, segundo todas as explicações que você vai procurar na Bíblia, ela é linda. Ela é filé. Então, Davi olha para ela e fala, não, pode chamar ela aqui, que eu quero ela para mim. Aí, de repente, você sabe toda a história. Se você não sabe ainda, posso um dia pregar só sobre isso. Sabe da história da Davi, né? Aí Davi faz tudo o que faz, chama o marido, cria uma situação para ele se deitar com a mulher, para que o filho até então sendo gerado por causa de um adultério. Aí nós vemos ali que Urias não vai e toda aquela situação acontece. Davi manda ele, cria toda uma situação, manda ele para a guerra de novo, chega para outros generais e fala, ó, coloque ele na frente, para que ele já morra, já esse miserável, que daí assim ele fica livre, ela fica livre, eu caso com ela. Então nós vemos que Davi tramou tudo isso, Davi fez tudo isso. E segundo alguns estudiosos, alguns livros, algo que me chama muita atenção, que Davi ficou um ano ocultando isso, até chegar nesse Salmo 51 aqui. Davi ficou escondendo isso por um ano, achando que ninguém sabia, achando que a situação ali estava resolvida, mas Deus, veja o que, que Davi fala. Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus. Tá, antes de eu começar ele aqui. Passou um ano, Deus chega e fala para Natã, profeta Natã. Isso está tudo lá no livro de 1 Samuel, do capítulo 12, em diante, você vai ver essa história aí. Aí nós vemos aqui que Natã entra no quarto de Davi e chega ali e conta aquela historinha para Davi. Falou, oh, Davi, negócio é o seguinte, queria ver aqui para que o senhor julgasse, para ver o que, que nós podemos sentenciar a pessoa e a situação. O que aconteceu? Aconteceu que tinha um rapaz que tinha mais cordeiros e tinha um que tinha uma só. E esse que tinha mais, manda ir buscar aquela única cordeira da pessoa e toma para ele também. A palavra fala que Davi se enche em fúria e já sentencia ali, ele mesmo. Ele fala tão certo como vive o Senhor que essa pessoa, além de morrer, ele tem que restituir três vezes. Três vezes. Essa cordeira. Aí Davi, Natã, todo inspirado, olha para ele assim, ó, rei, então tem uma má notícia para te dar. Essa pessoa... é você. Chega, fala para ele, traz toda a situação, essa situação que está em oculto começa a se tornar em evidência. Se você estudar mesmo a história de Davi, você vê que as três coisas que ele mesmo sentencia acontecem. Aminon abusa de Tamar. Você vê o filho da Batseba, o primeiro filho, morre. E Absalão também é morto. Joabe mata Absalão devido ao desejo de tomar o trono. Por que esse desejo no coração de Absalão entra? Porque Aitofel, que é vô de Batseba, se aliancia e começa ali, ó. Ó, o negócio é o seguinte. O teu pai está por fora, além de pegar a minha neta, e ó, começa. Mas o que eu quero falar com isso? Que quando Natã chega e exorta Davi, imagino eu que ao fechar a porta, Natã sai e fala, ó, só tinha que entregar isso para o senhor. Mas Deus está falando para mim aqui, porque segundo a lei, e não a graça, você tinha que morrer apedrejado, mesmo sendo rei. Mas Deus escolheu perdoar o teu pecado. Aí Natã sai, fecha a porta, eu acredito que Davi cai de joelho no chão, e esse fruto de arrependimento é gerado no coração de Davi. A ponto que Davi escreve esse salmo aqui. Ó. A palavra que mesmo fala, após ser exortado por Natã, Davi escreve o salmo. E veja só o que o salmo diz. Que é o meu desejo, que gere no teu coração também para que você não viva mais essa vida inconstante. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia desanimado, um dia animado. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, um ano, 365 dias, ele ficou atormentado por aquilo que ele tinha feito. Ele ia dormir, ele pensava na situação. Ele ia tomar a sopinha real dele, lá as letrinhas lá se formavam, Batseba, Urias. Ele ia arrumar o cavalo dele, dar uma passeada, vinha. Então aquilo ali atormentou, e não é assim. O mal que muitas vezes você tenta ocultar não é assim, não é constantemente na tua vida. Às vezes você acha situações que amenizam aquele problema na tua vida. Mas cedo ou tarde o problema está aí de novo, batendo na porta. Oh, não esqueça de mim, faço parte de você. Tem duas opções, ou deixar eu dominar a tua vida, ou você arrancar eu de você. É duas opções que nós temos. Então, nós vemos aqui Davi falando isso. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconda o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre-me, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário, eu tos daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre os teus altares se oferecerão novilhos. Amém? Esse salmo aqui define o coração que eu e você precisamos ter. Nós vemos aqui Davi reconhecendo extremamente que todo erro que ele comete aqui na terra, o que ele cometeu na terra, o único, no qual no coração dele demonstra bem claro que ele ofende, é somente a Deus. Então, meu querido, tudo aquilo que você muitas vezes tem vivido como prática de pecado, você tem que entender que o desagrado, ou se existe alguém que fica desagradado com toda essa situação, é somente a Deus. Então você tem que reconhecer isso, a tua falha. Saber que você não pode mudar ela. Porque nós vemos que Davi fala aqui, Deus, renova em mim um espírito, né, inabalável, um espírito que eu permaneça só em cima. Mesmo que venham as lutas, eu continue firme. Que eu não fique um dia bem, um dia mal, uma semana bem, duas semanas mal. Eu quero permanecer bem com o Senhor. Então, o meu desejo nessa noite, eu tenho vivido isso aqui, meu querido. Eu tenho vivido, eu tenho clamado Deus. Tenho conhecido isso aqui da parte de Deus. Deus, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Quero passar isso para minhas filhas. Quero passar isso para minha esposa. Quero passar isso para todas as pessoas que estiverem perto de mim. Que nós temos que ter essa constância aqui em Deus. Viver de acordo com a vontade dEle para a minha vida e para a tua. Creia nisso. Creia que Deus tem algo tremendo para você, no qual Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no teu coração. Tais coisas Ele tem preparado para você. Mas basta você ter um coração quebrantado. Nós vemos aqui tanto Davi como João Batista falando que não são atos de justiça que vai te justificar. Não são atos daquilo que você pode fazer para Deus. E sim aquilo que de fato é o teu coração. Você reconhecer que você errou. Quantos aqui muitas vezes você se ofende dentro do casamento, ofende com a esposa ou com o esposo, ou entre amigos acontece, você logo se endurece. Espera a pessoa ter que vir resolver com você, não. Quanto mais tempo você passar, mais fortaleza você cria no teu coração. Mais rocha fica o teu coração. Então você quebrante. Você quebrante, reconhece, não, preciso reconhecer. Deus, eu reconheço que estou errado e já vou consertar isso. Vou mudar isso na minha vida. Amém? Te coloque em pé, por gentileza. Queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos, motivo de concentração, e que você fizesse a seguinte oração no teu íntimo. Espírito Santo, aquilo que ainda tem desagradado a Deus, aquilo que ainda tem me abatido, que vem agora na minha memória. Que tais coisas você comece a pensar sobre isso agora. E no momento que vier essas coisas, seja uma mágoa, um rancor, seja o que for, eu gostaria que você orasse o seguinte: Deus, isso que está no meu coração, não consigo eu por si próprio mudar isso. E olha Deus falando: Deus, mas eu sei que o Senhor pode resolver essa situação para mim. Ou talvez um vício que você ainda tenha. Prove Deus nessa área. E fale para Ele: Deus, o Senhor pode mudar. Reconheça que Ele tudo pode, você nada pode. E peça para que Ele toque na tua vida no modo sobrenatural, a ponto de você que fuma amanhã, você nem ter mais desejo de fumar. Ou você que está aí, muitas vezes, angustiado por tais sentimentos na área emocional, peça para Deus tocar. Jesus, nós atribuímos a Ti agradecidos ao Senhor por nos constituir reis e sacerdote. Obrigado porque a Tua cruz não somente nos deu a salvação, mas nos deu um livre acesso a um relacionamento íntimo com o Pai novamente. Deus, obrigado porque o Senhor é nosso Pai, que vai muito além do nosso Pai terreno. Muitas vezes nós nos referimos ao Senhor como Pai e logo vem na nossa mente o nosso Pai terreno que por muitas vezes falhou conosco. Mas eu quero agradecer ao Senhor por saber que o Senhor é um Deus e um Pai todo-poderoso e um Pai que não falha conosco, um Pai que nos ama tanto a ponto de ter enviado o Teu Filho Jesus por morrer por amor a nós. Obrigado porque o propósito da cruz era nos dar esse relacionamento íntimo de novo. E meu desejo, assim como eu tenho experimentado, tenho ouvido a Tua voz, assim como o Teu Espírito tem me guiado em algumas decisões, em algumas coisas que eu preciso fazer na minha vida, eu tenho visto o Senhor de uma forma real me conduzindo. Eu oro a Deus para que cada um aqui também viva isso, ó Pai. Aqueles que já estão vivendo, eu oro para que o Senhor dê novas experiências. O Senhor não é um Deus também da mesmice, que nos dá algo por limite, mas o Senhor está ilimitado no teu poder. Então que o Senhor nos dê, Pai, aquele que precisa de cura na área emocional, que eu oro para que o Senhor cure, para que eles possam, Deus, não simplesmente viver bem, Deus, com saúde, mas que eles possam testemunhar do poder do Senhor. Para aqueles que estão, porventura, ainda estão viciados em alguma coisa, seja um remédio, seja um cigarro, maconha, seja qual for o problema. Pai, o Senhor é o mesmo Deus que me libertou e me deu vida em abundância. O Senhor também é o mesmo Deus que quer dar. E o Senhor não olha para mim, Deus, com mais valor do que aqueles que ainda estão passando por isso. Então eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor venha e transforme a vida de cada um. Nos leve como comunidade Gólgota a um nível mais alto de intimidade com o Senhor. Pai, o que nós queremos é ter mais intimidade com o Senhor. Queremos ser amigos do Senhor. Queremos ouvir da Tua voz. Queremos ouvir da Tua boca. O Senhor nos chamar que somos Teus amigos. Deus, eu abençoo a vida de cada um aqui. Oro para que esta semana o Senhor se revele a cada um de acordo com a necessidade que cada um precisa conhecer do Senhor. Eu clamo a Ti. Pai, eu também quero orar para encerrar pela vida do Pipe, da Cátia, todos aqueles que foram para Francisco Beltrão. Eu oro, Deus, para que o retorno deles venha em segurança, que Teus anjos acampem ao redor de cada carro, cada veículo, trazendo eles em segurança. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Não saia sem dar um abraço no teu amado irmão aí. Desejar uma boa semana para ele.